Sete fadas me fadaram, sete irmãs me renegaram. Sete vacas me morreram, outras sete me mataram. Sete setas desvendei, sete laranjinhas doiro, sete piados de coiro, sete coisas que eu caçei. Sete cabras mancas, sete bruxas velhas, sete salamandras, sete cegarregas, sete folhas, sete feridas, sete espadas, sete dores, sete mortes, sete vidas. Sete estrelas me ocultaram, sete luas, sete sóis. Sete sonhos me negaram aqui da orreia demais. Sete setas desvendei, sete laranjinhas de ouro, sete piados de agouro, sete coisas que eu caçei. Sete cabras mancas, sete bruxas velhas, sete salamandras, sete cegarregas, sete folhas, sete feridas, sete espadas, sete dores, sete mortes, sete vidas. Sete fadas me fadaram, sete irmãs me negaram. Sete vacas me morreram, outras sete me mataram. Sete setas desvendei, sete laranjinhas doiro, sete piados de goiro, sete coisas que eu caçei. Sete cabras mancas, sete bruxas velhas, sete salamandras, sete cegarregas, sete folhas, sete feridas, sete espadas, sete dores, sete mortes, sete vidas. Sete fadas mancas, sete bruxas mancas, sete vacas mancas.